alguém que negou no 0 no mesmo. Azul 9-2-3, mas... Aviando, melhor pode. Libera a entrada da Juliette. Autorizado, o Juliette está fazendo. ...3485, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 0, repassa habilitado. 2.500 pés, contra estabilizado, 4485. Voo 939, bom dia, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 096. Azul 9540, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife agora 126.85, 125.45, 9540, boa. Atualizado, puxa, passado. Chame 1-40, decolado aos 49, chame agora o controle Salvador em 1-20.8, senhor, com gol. 208, Salvador, grato, bom dia. Bom domingo. Controle Salvador, bom dia, Chanerme, 1-40. Chanerme 1-40, contato radar na decolagem, via saída PUCA, se me mantém no nível de voo 350. Via PUCA no 350, 1-40. Voo 1184, chama o centro Recife, frequência 185, alterna 125.45. Eu entendi, 2545, confirmando a outra 2685. Ativa, a primária 126, decimal 85. 2685, 2545, bom domingo. Ou 1124. Direto, nível 370, saída móvel, transição Freud, primeira curva esquerda, transponda 5016. Procedimento, chame 2 Salvador, frequência 1185, decimal 95. 2185, está daqui a pouco, 345. 2 1185, melhor no 0 no mesmo. 3 de Salvador, bom dia, 345, estabilizado na sua escuta agora. 3485, bom dia, tráfego avistado, Kenegão no 016. Chame passando Serra Vitor 372, senhor. 372, vai repassar o seu 345. Nível 360, saída da El Centro Módica, primeira curva direita, transponda 5007. Confirmando a transição módica, reporta push, 39. Bom dia, Golo 648, mantenha o ponto de espera aqui no zero, senhor. Mantenha o ponto de espera. No 648, autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Ali manter no zero, no 648. Romeu 739, se eu quiser. Autorizado da presença, Vitor 366, Romeu 739, desça para 4 mil pés. Ajuste na 096. Ataque de alto, direto, 14, autorizado a decolar da pista no zero, vento de 100 graus com 109. Autorizado a decolar, carteira no zero, agora 64. No 648, decolado aos 56, chame agora o controle Salvador em 120.8, com volta. 208, controle Gol no 648, obrigado. Ligou no 648, passa 1.300, 350, Puka. Gol no 648, contato radar na decolagem, via saída Puka, sub e mantenha nível de voo 350. 350, via Puka, Gol no 648. Multiple transition, the first stand by right, and call code 5005. Volume 139, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 1-0, reposto estabilizado. 3.500, permanece habilitado, autorizado Galeão, JUMP 9257, nível 360, segue a Sahel, Leuda, Irume. Primeira curva direita, responda 5021. 39 estabilizado. Afirmativo. Deve final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, bom dia. Seu bom povo. Volvo no 739, bom dia. Volvo 739, bom dia, tráfego avistado, Kenegal no 0116. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento Dino 20 graus com 1-1 nosso. Nível pouso, Volvo no 739. Tio Romeu Bravo, confirme destino POB e tipo de equipamento? Capitão Yankee Romeo Bravo, ciente. Mantenha as posições visuais, a gente não zero no meia, quando possível estimado de pouso. Reporte visual com local de pouso, Capitão Yankee Romeo Bravo. Tranquilidade de Quebec Kilo, aguardo para lançamento. Papão Romeu Charlie Alfa Tango, com sua posição? Reforce através de Paris, Papão Romeu Charlie Alfa Tango, mantém as posições visuais, confirma a altitude. Autorizado o farol da barra a 1.500 pés, o sistema 0.6. Com 1.648, chama centro Recife, frequência 1.26, decimal 8.5, alterna 1.25, decimal 4.5. 2.25, decimal 4.5, obrigado, 1.648. Papa Tango Juliette, que é daquilo, já coordenado com os tráficos locais, informa que é um Alfa 50, Papa Romeu Charlie Alfa Tango, fazendo cruzamento da ilha de Itaparica. Gente, reposto para a descida. Papa Tango Juliette, que é daquilo. Papa Tango Yankee Romeu Bravo, frequência livre da auto-coordenação. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, cheque seu transponder, não recebo o modo Alfa nem Charlie. Papa Tango Juliette, Quebec Kilo, desça para, desça em condições visuais, reporte passando 3.500 pés, ajuste na 09. No solo 05, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo 121, no decimal 9. Libera a direita, 129, bom dia, 739. 739, bom dia, Alfa, Juliette, 104. Sete Quebec Kilo, tem condições de informar onde tempo estimado para homens em solo? Frequência livre para autocoordenação. Gente, reporte parte de Pichaçu, papel no caso é a foto. 1864, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Brisado e TAP, voo no 864. Quilo Romeu, ótimo. Sobe. Quilo Romeu, ótimo. Terra Delta Lima, ótimo. Terra Delta Lima, ótimo. Terra Delta Lima, ótimo. Prossegue, corredor Axé. Primeira curva direita, pós decolagem, dono 7. Aciona 5034. Autorizado, puxa e conta. Oscar, livre acionamento, chame táxi. Corre mensagem ao Alfa Tango para ingresso no circuito, chame 2 Salvador, frequência 118.95. 18.95 para ingresso em 2 Salvador, grato. Bom dia, Papa Romance da Alfa Tango, passou através do parque de estação, instruções para ingresso em posto, circuito da 17. Nível 340, sério da L, transição 1. Primeira curva direita, transponder 5025. 0, ajuste 190 no número. Santa Curvão esquerda, vai cruzar o sinal da 190 e ingressar no circuito da 17 pela direita. Afirmo, Tião Leopotango, chame de base para o final da pista 17 pela direita. Vai chamar de base para o sinal da 17. Mil perdões, não copiei, poderia repetir? Uno 864, após de CAP, vou ser Vitor 366, direita para 4 mil pedras, de sinal 0 no meio. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista 90, reposta brisada. Aguarde aproximadamente 2 minutos para o ingresso da pista 7. Eu tenho um pouso para ocorrer em aproximadamente 2 minutos nessa pista. Tá, número 2, você estou aguardo, com 295. A própria tanque 1094, eu vi 159, 320, autonomia, tenente 25. Pouso, a 197 está de base para final, gratidão. Oscar, autorizado o ingresso, chame ele e pronto para decolagem pista no 7. Patango Kilo, Romeu Oscar. Gente, Michael T. Alfa, autorizado, reporte 1743, reporte para ingresso, pode ser. Reporta na saída 43, para ingressar no pode ser. Michael T. Alfa. Bono 864, desça para 2500 pés, após estabilizar. Desça para 2500 pés, após estabilizar. Desça para inicialmente mantém o perfil da chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Tranquilo, Romeu Oscar, autorizado decolar da pista 17, vento de 1 no 0 graus com 0,9 graus. Pegou 1094, bom dia, autorizado alinhar e decolar da pista 0, o vento de 1 no 0 graus com 0,9 graus. Alinha e decola no 0, pegou 1094. Charlie Alfa Tango, é a Torre de Salvador? 9237, Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado. Via Brasilu 44, aldeia. Nível 360, saída da Euleda, Porto Seguro. Primeira curva direita, transponder 5033. Passando o Kilo Romeo Oscar, mantém condições visuais, corredor Axel no meu peça, pode parar da base. Autorizando o Adolfo no Kilo, a Pugura. Firmo controle. Controle, autorizando o Kilo Romeo Oscar, se botar Adolfo no Kilo, a Pugura, agora está no máximo. Autorizado direto destino, mantendo no meu peça e condições visuais, papatão Kilo Romeo Oscar. O lado do fundo, o lado do Kilo. Taxi é Índia, ponte para o dono 0, torre 1 no 8, com 9, 5, 3, 1 no 0 no meio. Azul faz 1, né? 7, stand by, 1 minuto. Romeu Golf, autorizado a decolar da pista no 7, vento de 1-1-0 graus com 0-9 nós. 0 no meio. Turing 1-2-0, decimal 8, com volta. 0-8, bom dia, voo 9-0-9-4. Pro de Salvador, muito bom dia, voo 1-0-9-4. 0094, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída Momo, sube e mantém nível de voo 370. Sobe ao 370, via saída Momo, voo 1094. Rádio 864, completo o nosso segmento, sendo em Salvador, frequência 118, decimal 95. Completo o procedimento, chama a Torre de Salvador, 1-1-8, principal 4, 5, bom dia, boa noite, mesmo. Chegou o ponto. Nada, vou trocar. Azul 2758, desça para 2500 pés, ajuste na 0 no 6, autorizado o final do procedimento RNAV da pista no 0, resposta habilizada. Autorizado o final da RNAV, agora eu vou... Salvador, o gol 9094. Prossiga, gol 9094. No meia, pouso autorizado, pista no zero, senhor. Vento de 1-2-0 graus com 0-9 nós. Autorizado, pouso no zero, ajuste no zero, no meia, gol no 8, meia mão. Quatro, obrigado. Colado aos 2-1. No farol de Itapuã, chame controle Salvador em 1-2-0, decimal 8, senhor. Bom gol. 2-0, obrigado, senhor. Salvador, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Mantenha-se em condições visuais, no corredor Axel, no meu pé. Após farol da barra, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 5.9 milhas, mantendo no meu pé, um bravo November, 2 Papá. Aqui até o Vila Romeu Oscar, daqui a 11, autoriza a pessoa da Zona 86, a da Oscar. Mantenha inicialmente no meu pé, corredor Axel. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Ok, logo bem, Axel. O 1395 tem gostoso, está aqui um pouco mais assim, liberar o posto do outro pode. O 1395 é a torre de Salvador? 395. O 1395, condições de taxiar mais em frente, liberar o pátio principal, a fim de liberar pushback de alguma outra nave nesse pátio? Primativo. Está presente no ponto total. 4207, autorizado, puxa, porta. Papá Romeu, Romeu Romeu Golfo, autorizado direto destino, mantendo no mil pés, e esteja atento a tráfego agora 12 horas, 4.2 milhas, mesmo destino, é o Papá 92, Bravo 92, Papá, Papá Tranquilo Romeu Lopes. Destino, Um bom 19, contato radar 61 milhas, S de Salvador, mantenha o nível de voo no 00, na proa de Porto Seguro, na escuta do controle Salvador. No 91, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Ané 6200, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Solo 864 no solo 24, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121 no decimal 9. 121, 9, voo 1864. Azul 2758, estabilizado? Afirma, estabilizando no momento. Esse novo procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia, bom dia. Sané 6200, após ITAP, foi servido aos 366, autorizado o final do procedimento RNAV da FISO 90, reporte avisado. O Wendel ligou na pista, ligando em mais alguns segundos, senhor. Continua a aproximação, aguarde a direção de pouso. Positivo, continuar. Mal 4-5. É bom. O Sané 6200, desça até 3.500 pés, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 4 milhas, rumo oeste, mantendo 2.500 pés. Lá com a carne 9-0. Para a no 016, pista liberada, pouso autorizado, que estão no 02758. Esse é o pouso no 02758. O 1395, está visual com a Embraer da Azul, agora final, pista no 0. Foro 395, após a passagem do Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter na pista no zero, voo no 395. Negativo, após o Embraer da Azul, ali mantém, no zero. 3191, decolado aos 26, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 3191, sente, boa semana, obrigado. Boa semana, senhor. Voo 085. 7, voltou? Bom, no 162, via chegada Mari, desça até o nível de voo 050, ajuste no 096. Tráfego continuando o controle em frequência livre para coordenação. Só informa um tráfego na sua posição de 11 horas, 18 milhas, com proa de Serra Delta de Maosta a 2.500 pés, um Alfa Charlie 90. Está tranquilo, Romeu Oscar, frequência de prova de coordenação. Mandando boa, 3191, da EU, Leda e Lumi. 3191, contato radar na decolagem via saída da EU, submantém nível de voo 360. 360, por boa, Lumi. Vai coordenação com o centro Recife, mantém inicialmente perfil da saída. Libera pista, próxima interseção à direita, chame solo, 121 decimal 9, senhor. 319, senhor. 278, autorizado certo, 1 quilo, bate 3, 3 Lima, posição. Eu quero 4207, mantém um ponto de espera pistando zero, senhor. Voo 1162, autoriza direto e safre. No 096, continue a aproximação, aguarde a instrução de pouso. Eu tenho um Boeing 737 da Gol, iniciando a rolagem agora para decolagem pistando zero, o 6200. Papá Romeu, Golf. 3,2 milhas do oeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém-se com as suas visuais, frequência de auto-coordenação. 0, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus com 119. Controle Salvador, frequência 120 decimal 8, boa semana. 208, boa. Azul 4060, número 2 na aproximação, reduza para 2509. Afirmo, fumou aí. Contato radar na decolagem via saída da EL, submantenha nível de voo 360. 360, e da EL, ótimo voo no 395. Azul 4060, informa o tráfego 12 horas, 11.8 milhas. Como Nordeste, passando no 140 para o 050, Boeing 737-800, reduza para 2309. C545, autorizando Serra Brava, Serra Papá, Pia, Pesulu no 0, Pobaga, Pesulu no 6, Bosmo, Confins, Chomod, Pesulu 30, Científico. Nível 360, saída da aero, transição módula, primeira curva direita, transponder 5056. na transmissão ótima, a porta puxa. Bom, 3895 Guarulhos, autorizado. Dia Pedro 10 por base, Pedro 16, Cosmo, Confins, Pedro 21, Monchep. Nível 340, saída da L, transição ótima. Primeira curva direita, transponda 5045. Frequência 125, alterna 125.1. Xena 600, autorizado ataque de alta, volta esta mulher. Nós 237, autorizado da Arquimia Índia, bom, espera da 102, 118, 195, negão 90, 16, confirmando o PB 112 ou 102. Do 4207, contato radar na decolagem, via saída da ELSO, que mantém a nível de voo 340. Via saída 340, 4207. Azul 4060, autorizado descer para 4 mil pés. Após a etapa, autorizado ser aviso 366, azul 4060. ...048, via CH da Mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 06. Azul 4207, autorizar direto Leda. Direto Leda, 4207. Azul 9237, muito bom dia, autorizado alinhar e manter na pista no zero, senhor. Five one under seven airborne at 37. Contact now for the departure frequency 120.8. Have a good flight, sir. Alright, 120.8. Have a good night. Stand by. Have a good afternoon. Thank you. Bye bye. Bye. ou no 395, sendo centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Azul 4060, tráfego precede na aproximação, 1 hora, 11 milhas, com 220 em redução, Boeing T-37-800. Desça para 4 mil pés, a gente com 09. Licença autorizando decolar da pista no zero para o vento de 120 graus com 11 nós. ONU 162, complete final de procedimento, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. Azul 4060, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista no zero, responsabilizado. Mano 372, gol no 162. Papa Romeu Lima, decolado aos 40. Chama agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. Bom gol. Obrigado. PS, autorizado Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota plano de voo. Apenas vender 857, Bolsu. O nível de voo autorizado 360. Decola da 10, primeira curva direita. Dael, Leda, Irume. 5047 e 120 decimal 8. É o controle. Autorizado direto destino, mantendo inicialmente no meu pé. Papá Romeu, Romeu Romeu. Vem no meu pé, Romeu. Meia correto protegimento, chama pronto para acionar, posição 04. Azul 9237, contato radar na decolagem, via saída da El, sub, mantém a nível de voo 360. Via saída da El, sub, mantém nível de voo 360, azul 9237. Azul 4207, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2035, Azul 5048, após ETAP, vai ser aviso 366. Tá, Pode levar da Elfa, pra livrar a formação aqui direito? 9237, prossiga. Pode voar da El, mantém inicialmente o perfil de saída, azul 9237. Tá bom, tô fazendo desvio aqui à esquerda, quando terminar o desvio vou retornar. Sempre desvio. Sinal R9 no 0, azul 4060. Do 4060, complete o sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1890, boa. Azul 5048, desça para 2500 pés, ajuste sinal 096, autorizado o final do procedimento R9 da pista 90, é possibilizado.